Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 11 minutos, é a pássaro da LFM, por aqui tem Antônio Cláudio, vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 991248325, pelo 992042222. Vou receber ainda hoje o humorista e apresentador do programa Prosa e Talento, da TV Sul de Guaxupé, Sulino Romero, grande Sulino Romero, vai estar por aqui. Hoje também tem a presença do DJ Bom Bife, ele que está preparando um videoclipe que vai ser lançado aí nacionalmente. Vamos conversar com ele sobre este assunto. Primeiro bloco hoje do programa, o primeiro e o segundo bloco, a gente tratou de segurança pública. No segundo bloco, principalmente, a gente falou bastante sobre o carnaval. E o assunto continua sendo carnaval, agora aqui em nossa região. Já recebi por aqui o Marcos Buled, secretário de Cultura, de Turismo e de Esportes lá de Guaxupé. A gente falou bastante sobre o carnaval guaxupeano na semana passada. Há duas semanas a gente recebeu aqui o Paulo Marcos, que falou bastante sobre o carnaval de Guaranésia, e hoje é dia da gente falar do carnaval de Arceburgo. É isso mesmo, teremos carnaval esse ano em Arceburgo, para alegria, né, dos foliões arceburguenses. Luiz Fernando Russi, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde, né, meio-dia e 12, boa tarde. Boa tarde, Antônio Claudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha FM. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Nando? Não, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Vamos falar do carnaval de... O ano passado a gente não teve carnaval lá em Arceburgo, né? O ano passado teve, mas foi um carnaval bem fraquinho, vamos se dizer, foi, né? Foi só o bloco serva, eu. Foi o que servou o carnaval. Teve um palquinho também, teve uma banda de Arceburgo mesmo, o pessoal de lá mesmo tocando. Então foi bem... inferior a esse desse ano. Eu imagino o seguinte, ô Nando, como vocês estão agora assumindo o mandato, né, assumindo a administração, vocês não têm referência nenhuma, porque o ano passado não teve carnaval. É um complicador a mais para organizar esse carnaval desse ano? Pior que é, viu? A gente tem, tipo assim, depois do dia que a gente entrou e fez a reunião, resolveu fazer o carnaval, a gente tinha 30 dias só. 30 pra fazer, dias? 30 dias. A licitação foi feita dia 9 agora, então se for somar 16 dias para organizar tudo. O grande problema é a questão do tempo e a questão de não ter referência do ano passado. Uhum. E sobre também, sobre verbas, a gente não sabia como estava a prefeitura, a gente pegou meio bagunçado, ninguém passou nada, então a gente não sabia se teria verba, se não teria. Então foi bem complicado. Algum momento dessas reuniões que vocês tiverem no começo passou pela cabeça, não vamos ser carnaval? Não, eu acho, tipo assim, na minha não, agora na do Gilson eu não sei, mas eu acho que não, porque a gente teve, durante a reunião, até a comissão do carnaval foi feita pela Secretaria da Educação, Esporte e Lazer. Então, tipo assim, a Margarete, que é a secretária da Educação, deu a ideia de a gente estar usando a verba que tem da Secretaria de Educação, que é junto com Esporte e Lazer e Cultura. Então a gente usou, tipo assim, no caso carnaval, como é cultura, dá pra usar essa verba, que a verba, sim, é específica pra isso, né? Então, lazer, cultura, a gente tá usando essa verba do... É uma verba bem gorda? Ah, eu não sei o valor certo, eu não sei, eu sei que... Mas deu pra fazer um carnaval bacana pra esse ano. Bacana. Pro primeiro ano, inclusive, vocês vão estar trazendo lá a banda Expresso, né? Brasil. Que é uma grande banda, né? Até foi indicação do Ismael aqui da Pastora da Ilha. Ah, o Ismael deu uma mão. Ele que deu uma mão, ele que ajudou. Ele importante, né? Uma banda grande aí que vai brilhantar em muito o carnaval. Vai. Mas como é que foi a ideia? Como é que partiu a ideia? Ah, vamos fazer o carnaval então. E aí? E agora? Porque é muito difícil, né? Não, é complicado, que eu tô te falando. A gente não tinha noção nenhuma de como tava a questão de verbas e prefeitura, então a gente teve que fazer uma reunião, a gente fez a reunião e chegou a esse acordo de fazer com essa verba, que foi ideia da Margarete. Tá. Então, o que acontece? Daí, de momento, a gente não sabia quanto a gente poderia gastar. Então a gente foi primeiro, vamos cotar a banda? A gente cotou o preço da banda, a banda vai ficar em tanto. Isso, palco, som, iluminação. Aí porque foi muita gente pensa que, vamos fazer um carnaval, vamos contratar a banda, pronto, acabou. Não é só, aí fora, às vezes, tem outras burocracias, né, no caso, que tem até hoje, inclusive, semana foi o ECAD lá, que a gente tem que pagar também, que vai ser pago depois do carnaval. ECAD, bombeiro, segurança, tudo. Tudo. Inclusive o bombeiro a gente traz para apresentar a documentação para ele segunda-feira, porque como foi em cima da hora, a gente conversou com o tenente ontem, a gente teria 10 dias antecipado para poder estar apresentando a documentação. Como a gente foi de última hora, a gente conversou com ele, ele deixou para a gente estar apresentando segunda-feira. Tem que ter esse bom senso, né? Não tem, porque é muito a região, a cidade da região, acho que são 25 cidades que cancelaram o carnaval, né? Então ele sabe que está complicado a questão da crise e questão do pessoal que tá assumindo agora também, né? Nova administração, então tá complicado. E aí quando, eu não sei se foi o Gilson que te nomeou, quando te nomearam como coordenador dessa comissão de carnaval, o que que você falou, meu amigo? Você chegou até em casa agora eu não ganhei a ficha ainda, pra ser sincero. Nem sei. Você falou assim, que bomba que me deram na mão. Que bomba, e é bomba mesmo, realmente, porque até eu agradeço muito ao Breve que tá me dando uma mão na parte de documentação, porque tem muita documentação, tipo, o pessoal acha que, vou organizar um carnaval, vamos lá, vamos contratar banda, som e palco e pronto, não é assim, então tudo tem que ser prestado conta, tem que ser tudo certinho, documentado, então não é brinquedo não. Não é brinquedo não, e vocês decidiram por fazer o carnaval, serão 5 noites? Serão 5 noites. Começa, 5 noites de carnaval, a banda vai estar presente nas 5 noites? Começa na sexta-feira, no dia 24, com aí o Pedrinho, DJ Pedrinho Brau, que é da nossa DJ cidade, Pedrinho, vai abrir o carnaval, na sexta-feira só ele, e depois nas outras... Som mecânico, então, na sexta, e aí depois... Aí no sábado, no dia 25, banda, 3 horas de banda, 3 horas e meia de banda, Pedrinho abre também carnaval pra banda, depois no domingo é matinê, começa às 5 horas... Depois da matinê, a banda vai tocar 1 hora. Depois entra o Pedrinho de volta, que é ele, pra ele encerrar. Na segunda, a banda volta à noite no domingo, né? 3 horas e meia. E na terça, matinê de novo, às 5 horas da tarde. Matinê assim que à noite a banda volta. A banda volta pra brilhantar o carnaval de Arceburgo. Outra grande preocupação que toda a população tem, até comentei isso com o sargento, é a questão da segurança, né? Questão da segurança. Como é que vocês estão tratando isso? Vão contratar a segurança? Porque só a Polícia Militar de Arceburgo não vai dar conta de manter a segurança e dar segurança para todos os foliões. Isso mesmo, segurança é uma coisa muito importante, até que o Gilson cobra muito da gente, da comissão. E da licitação, foi licitado já, vai ter 20 seguranças pela prefeitura, vai pagar, está dentro da licitação. E ontem a gente teve uma reunião com os comércios e com o sargento da cidade, o sargento Darcy. Que é novo lá, né? O sargento desse o Edson aposentou e entrou ele assumiu. E ele vai pedir um reforço em Posto de Calda. Acho que a gente vai estar contando com 6 policiais de reforço de Posto de Calda, todas as noites. E mais a segurança, né? Contratado pela prefeitura. E fora isso, a gente entrou, fez a reunião com os comércios para não estar soltando garrafa, mesa, cadeira, tirada da rua, para não atrapalhar também os foliões. E outra pra segurança, né? Própria segurança do pessoal. Aqui em Guaranés o pessoal usa o fechamento, né? Não sei se vocês sabem. Citado na reunião. Lá tá ano, descartado, pelo menos descartado. É uma ideia pro futuro, então. Porque é um gastar mais, né? Tipo, como a gente não tinha noção de quanto a gente poderia gastar no carnaval, ficaria muito caro pra gente. Então, quem sabe, o ano que vem, numa próxima, a gente pensa assim, fechar. Pra fazer um fechamento em Arceburgo, vocês precisariam de 2, 4, 6, 8, né? 8 entradas ali pra praça, não é isso, né? Uhum. Então precisariam pelo menos ali de 16 seguranças a mais. Então 16, vamos pôr mais 20 no meio dos foliões, são 36 seguranças. Conta pra mim aqui, vamos imaginar que o Gilson não esteja ouvindo a entrevista. Agora ele tá preocupado lá com o almoço do restaurante Mangueira. Quando ele chamou vocês lá na reunião, ele falou o que pra vocês? Ó, gente, gasto o menos possível. isso é uma preocupação grande, né? Porque o pessoal entra, vou dar até um exemplo. Porque o comentário que corre na cidade, porque o ex-prefeito deixou 3 milhões e meio em caixa para entrar lá e gastar, não é assim, né? Porque normalmente essas verbas vêm específicas, então você não pode entrar lá e achar que você vai fazer o que você quer. Então eu tô falando na questão da onde a gente tá pegando a verba, que é de cultura e lazer, educação, esporte, cultura e lazer, onde a gente achou um meio de fazer o carnaval, senão não teria o carnaval. Sim. Então, quando tem essa preocupação realmente com a questão financeira. Mas já que tem essa preocupação, talvez seja até a opinião sua mesmo, não seria muito melhor não ter o carnaval e pegar esse dinheiro e investir em outras áreas da prefeitura? De repente até mesmo na cultura? Então, tem, tipo assim, o que acontece? O carnaval, muita gente, tem gente que fala, é bobeira fazer carnaval, bobeira, não sei o que. Tem uns que já gostam. Então, tipo assim, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Então eu acho que a maioria tá feliz de ter o carnaval. Então eu acho que a verba tá sendo bem gasta no carnaval. Porque o pessoal queria, vem cobrando faz tempo, que não tem nada. O carnaval antigamente em Arceburgo era bem falado, tinha nome. E foi, perdeu a foi tradição, perdendo, foi perdendo. Né? Então, hoje em dia, você vê que, tipo, Arceburgo, fala de carnaval em Arceburgo, todo mundo fala, vai ter. Até hoje teve gente que veio perguntar pra mim, vai ter mesmo? Então, o pessoal tá descrente com o carnaval de Arceburgo. É, não, aqui na rádio, quando a gente anunciou a sua presença aqui, muita gente falava, mas vai ter carnaval em Arceburgo, pessoal ainda. É porque o ano passado não teve. 2015 teve, né? 2015 teve. Aconteceu o carnaval, mas o ano passado foi só o bloco que eu brinquei, era o Sarva, eu que... Até eu participei desse bloco, era o que tinha, né? Era o que tinha na cidade. E agora, tendo o carnaval, qual que é a ideia de vocês, apesar de ser o primeiro carnaval? É fazer um carnaval apenas para a população de Arceburgo, já que até o próprio título do carnaval é Carnaval da Família? É um carnaval para a família de Arceburgo, ou a ideia é fazer um carnaval que também leve turismo para Arceburgo, ou seja, que leve gente de Guaranésia, que traga gente de Mococa, porque eu acho que vem muita gente de Mococa curtir a noite de Arceburgo. Qual que é a ideia? Então, esse carnaval, eu acredito que vai ser mais pro pessoal de Arceburgo mesmo, que nem o Gilson mesmo quer, que seja um carnaval pra família. Então, eu acredito que em torno aí de 90% da população, seja população arceburguense, e 10% turismo. Tipo assim, pessoal que vem de fora e tal, é visitante. Então, eu acredito que esse ano vai ser mais população de Arceburgo mesmo. E o ano que vem, que a gente pretende melhorar tal, fazer melhor, porque aí dá pra planejar melhor. Você tem, tipo assim, de agora, terminou agora, nós temos um ano pra planejar o carnaval da frente. Então a gente já tá dentro da prefeitura, da administração, a gente sabe o que tem, o que pode gastar, o que não pode, então é bem mais fácil a gente organizar. Então, a ideia então é esse ano fazer um carnaval para a população de Arceburgo, e já o planejamento, vamos dizer assim, é para o ano que vem já se tornar um dos grandes carnavais da região. É. Vamos se dizer dos grandes, assim, porque muito, a gente entende que é muito difícil concorrer com, vou dar um exemplo, Guaranésia, Muzambim, Monte Santo, carnaval de vocês, que são muito bons. Então, tipo assim, não é questão, a gente não quer concorrer de falar assim, ah, vai ser o melhor. Mas em vista dos carnaval que a gente já teve, a gente quer sim fazer um dos melhores carnaval de Arceburgo. Aumentar o público do carnaval de Arceburgo. Porque até o pessoal cita, até foi citado essa semana no Face aí, que o Gilson, o Jean, os filhos dele, o Nando Russi, que no caso que sou eu, esbravejou pra todo mundo que Arceburgo ia ter o melhor carnaval da região. Em momento algum, a gente falou que Arceburgo ia ter o melhor carnaval da região. A gente falou que Arceburgo ia ter um dos melhores carnaval que já teve. Tipo assim, melhor que os passados. Não que vai ser o melhor da região, que a gente já sabe que isso é quase impossível. Porque tem Muzambim, Monte Santo, aqui vocês, que é muito difícil concorrer. Então... É, e esse ano o Guaxupé também está de volta no circuito. Ano passado não fez, mas esse ano volta, né? Volta também. Então a concorrência é grande, né? É grande, não é mas fácil. Mas mesmo não. Assim, eu acho que é um orgulho para qualquer arceburguense bater no peito e falar que é o melhor carnaval da região. Não é para nós aqui, né? Isso mesmo. E outra, tipo assim, a questão que nem você falou do... Ah, carnaval da família. Realmente, é o ano que vem a gente pretende, esse ano é o Carnaval da Família, que o Jesus pretende fazer, só que o ano que vem não deixa de ser o Carnaval da Família, vai ser também o Carnaval da Família arceburguense. Sempre vai ser. A gente ser, pretende melhorar, sim, mas sempre vai ser o Carnaval da Família arceburguense. Quando a gente fala em Carnaval da Família, isso foi muito usado aqui na administração passada, na administração do João Carlos, o Carnaval da Família é um carnaval com segurança, né? Não é um carnaval de bagunça, né? De festa. É um carnaval que a família pode ir com segurança, né? Eu acho que a ideia de vocês é essa, né? É, a ideia no tanto que a gente tá falando a parte de segurança, né? Que a gente fez reunião com a Polícia Militar, tudo, com os comércios, contratamos segurança. Por quê? Por causa disso. A intenção é dar segurança para as famílias. O pessoal sair de casa, curtir um carnaval seguro. Né? Então... E isso passa muito também pelos comerciantes ali em volta da praça. Esse pessoal também tem que ter muita consciência, né? Tem. Para não soltar garrafa, porque isso é um grande problema, né? Ontem a gente fez uma reunião com eles, até a gente ficou muito feliz, porque estão tudo disposto a colaborar, assim, tipo assim, com o Gilson, que é o prefeito, atual prefeito agora, então estão todo mundo dando uma força, um apoio, porque o Gilson está com muita vontade de trabalhar, então os comércios, pessoal, a equipe dele está com vontade de ajudar, então eu acho que esse burgo vai melhorar muito, sim, questão de carnaval, esporte, saúde, lazer, porque está trabalhando, está fazendo um bom mandato. A gente vai fazer um intervalo comercial para continuar esse bate-papo. Você quer saber quanto é que está o jogo lá do Campeonato de Futebol de Areia lá agora? Olha, eu queria saber isso aí. Daqui a pouco a gente fala, viu? Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já, porque o Nando largou o Campeonato de Futebol de Areia lá em Arceburgo, e agora tá acontecendo nesse horário, Chapeburgo versus Vila Nova, né? O pessoal já deve estar jogando, né? A hora que eu saí de lá era esse jogo mesmo. Então, e daqui a pouquinho começa o Dallas versus o Mavericks. Parece um futebol americano, rapaz. Intervalinho comercial, a gente volta já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Já estamos de volta com o Programa Expresso. A gente continua esse bate-papo conversando aqui com Luiz Fernando Russi, ele que é o coordenador dessa comissão que foi montada em Arceburgo para a realização do Carnaval da Família em Arceburgo, que vai acontecer do dia 24 até o dia 28 de fevereiro, com a programação aí para todas as idades e para todos os gostos. Acho que isso foi fundamental nessa preocupação de vocês, né, ô Nando? Essa questão de fazer um carnaval realmente para todo mundo, né? Desde a criancinha, né, com as matinês, até o pessoal mais adulto. E até a gente estava conversando em off enquanto a gente estava com esse pequeno problema aqui de energia elétrica, que provavelmente deve ter atingido toda a cidade de Guaranésia, da questão das músicas, né? Até tem uma orientação para a banda para evitar certos tipos de músicas de duplo sentido. É isso mesmo, Nando? Sim, isso é uma preocupação do nosso prefeito Gilson, né? E até da Polícia Militar mesmo, porque o que acontece? Carnaval a gente entende mais que marchinha, axé, música, carnaval. Então, o prefeito e o sargento não quer que toque funk, né? Porque o funk, realmente, é incrível. Você começa a tocar o funk, sempre sai algum probleminha. Não sei o que tem que o funk dá. Mas tá proibido? Ou não? Alguns funks? Não, alguns eu acho que sim. Tem uns que dá para rolar. Dá pra aproveitar, né? É. Dá pra rolar, porque o pessoal gosta, assim, também. Então não pode deixar de atender toda a população. Vai sair lá um MC Guimê, tudo bem, MC Biel, mas alguns outros não. Tem que agradar todo mundo, né? Então, a gente vai tentar estar agradando todos os arceburguenses e os visitantes que tiver lá na nossa cidade. É impressionante também essa questão do funk aí. Muita gente, né? Muitos pais, né? O pessoal se preocupa realmente. Até essa semana a gente fez aqui um debate na programação aqui da Pássaro da Ira a respeito de músicas do funk, realmente. Que algumas pais de família, né, se deveriam proibir os filhos de ouvir funk, e a grande maioria concordou que sim, que evitam até ir em ambientes em que o funk é tocado, né? Então a gente tem, bacana vocês terem essa preocupação, eu concordo com vocês. Vamos falar de custos, meu amigo? Eu não sei se você tem autorização para falar disso, nem sei se já está tudo fechado, né? De repente tem até alguma coisa que vai ser fechado, mas já dá para a gente ter uma noção de quanto vai custar esse Carnaval da Família em Arceburgo, Nando? Então, tipo assim, o custo total a gente não tem, mas a gente tem uma noção, sim. Porque, tipo, a banda, a gente fechou com a banda, né? Então, todos os dias de carnaval, 5 dias de carnaval, tudo por conta deles, né? Hospedagem, tudo, almoço, janta, café da manhã, tudo. Foi fechado em R$42.200. E os banheiros químicos, no caso, que é a licitação, né? Que ficou em torno de R$4.000. E o palco, som, iluminação e segurança ficou em torno de R$39.300. Então, o valor mais ou menos estipulado, seria uns 85 mil do Carnaval de Arceburgo. 85 mil. Isso fora a cobrança de taxa que tem do ECAD, né, que eles têm que pagar, que é direitos autorais, né, das músicas que vão tocar no Carnaval. Então a gente tem que pagar. Isso aí vai estar sendo pago depois do Carnaval, né, mas esses outros valores aqui é o que a gente tem. O Carnaval de Arceburgo, vamos imaginar que deva girar em torno de R$100.000. Eu acho que não chega a 100, acho que chegar uns 90 mil. Chegar. R$90.000 deve ficar o carnaval. Isso. Acho que não chega a 90. Vamos pôr aí uns 88, 89 mil. Mas era uns 90 mil. Então a gente vai ter um grande carnaval em Arceburgo. Vai sim. Que nem eu disse. Vamos ter o melhor da região, mas um dos melhores carnaval que Arceburgo já teve. Ter o melhor carnaval que é possível realizar nesse momento lá em Arceburgo. Como eu disse, né, foi de última hora, então é o que a gente pôde proporcionar pro povo de Arceburgo. Eu até brinquei com você aqui que você estava aqui ansioso para saber o resultado lá do campeonato, além de carnaval, além de ser o coordenador aí do carnaval, né, da comissão que está organizando esse carnaval lá de Arceburgo. Você também tem um relacionamento grande lá com o esporte, né? Isso mesmo. O responsável pela piscina, né? Isso mesmo. E eu ouvi falar, não sei se procede ou não essa informação, em breve você também vai ser presidente do clube? Tem isso também? Então, é o comentário que corre na cidade, mas isso aí vai depender do nosso prefeito, né? Vamos ver o que ele. A gente vai estar fazendo uma reunião, vai chegar. Porque eu acho que a comissão que está lá fica até agora, depois do carnaval. Então, eu mesmo, dele, eu não tenho. Estou ouvindo do pessoal da. pessoal na rua comentando. Na rua comentando. Então a gente vai sentar, vai fazer uma reunião, vamos ver quem é o mais apropriado para assumir. Eu vi, foi no começo do ano que teve a final do campeonato lá agora? Sim. Campeonato de férias, né? Foi, acho que terminou, se eu não me engano, semana passada. É, acho que foi semana passada. Campeonato de férias, semana, né? Futebol de salão, foi. O ginásio lotado. Lotado. Foi, e até a gente até estranhou, foi até comentou, que foi a primeira vez que a gente viu o ginásio lotado daquele jeito. E a gente não sabe o porquê, tipo assim, que lotou mesmo, a arquibancada não tinha lugar pra sentar de tanta gente. E me chamou muita atenção porque a gente tem, então, uma população que gosta muito do esporte e a gente não vê Arceburgo em boas colocações, por exemplo, nos jogos da MOG. Não está na hora de incentivar mais o esporte de Arceburgo? Essa vai ser a sua tarefa a partir de agora, Orlando? Então, vamos dizer que sim, minha e mais os outros 6 integrantes da Comissão do Carnaval, que é da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, né? Cultura, Esporte e Lazer. Então, vai ser uma tarefa, assim, não só minha, como deles também, né? Então, somos, acho que em 7... Incentivar o esporte. Porque agora não vou me lembrar de cabeça, mas eu acho que Arceburgo foi campeão apenas em uma modalidade nos Jogos da MOG do ano passado. Eu não lembro de cabeça, porque eu não estava na Mas eu acho que sim, parece que foi campeão então, apenas em uma categoria dos Jogos da MOG. Mas a gente e acha. E é uma população que gosta muito de esporte. Gosta. A gente vê por aí, agora tem um campeonato lá, eu estava vendo a tabela. Centenas de times da E até eu, quando eu fui fazer esse campeonato, de organizar esse campeonato de futebol de areia, eu achei que não ia dar esse tanto de time que deu. Então a gente tá até tendo problema fazer acabar, tipo assim, hoje e amanhã, talvez a gente vai ter que prolongar pro outro fim de semana após o carnaval. Porque a gente não imaginava esse tanto de time. Então eu acho que a gente, conversando sobre a população que foi assistir os jogos lá do campeonato de férias, como lotou, eu acho que o povo tá carente de esporte, a cidade estava abandonada. Então, com esse incentivo com o Gilson, incentivando o esporte, acho que o povo animou de volta. Voltar a praticar o esporte, voltar a participar. Qual que é a ideia de vocês agora? O que vocês pretendem fazer no esporte? Já deu tempo? Porque agora vocês estão muito corridos no carnaval, mas tá. Deu tempo de algum momento aí dessas reuniões falar sobre o assunto esporte, planejar alguma coisa, pelo menos para esse ano de 2017? Não, então esse ano de 2017 a gente deve ter uma reunião na MOG, que é quem eu fui convidado pelo PP, que o PP entende mais que eu nessa área de esporte, porque faz tempo que ele tá lá dentro. Então, tipo, o Gilson já vem conversando com o pessoal do esporte, vai incentivar muito o pessoal, sim, 2017, já tem planejamento, sim, a gente vai estar sentando, vai estar apresentando para ele. Então, eu acho que para 2017 já vamos ter novidades, sim, no um esporte. Um crescimento lá para a meninada, para a juventude, vai. Principalmente de Arceburgo, né? Uhum. Que é uma juventude muito carente de questão de lazer, né? Ficou sem o clube, por exemplo, há quantos anos? Quanto tempo? 5 anos sem o clube. E foi, tipo assim, vamos dizer, coisa à toa, né? Foi quando quiseram reabrir, reabriram. É. Não reabriram antes porque não quis mesmo. Tá, e agora o clube tá lá funcionando. Tá funcionando, graças a Deus. Vamos mais imaginar então que esses boatos que correm pela cidade de Arceburgo, na pequena boca, venha se confirmar e você seja aí o futuro presidente do clube. O que você vai fazer como presidente? Qual será a sua primeira atitude, meu caro Nando Rossi? Então, ali nós está com um problema sério, porque tipo, você como radialista, sabe, lida com a população, com as festas. Porque hoje em dia tá difícil levar o pessoal pro clube. Quando reabrir, acharam que ia ser fácil. Vamos reabrir, fazer uma baladinha, fazer uma festinha, vai lotar. É. Tá difícil, porque pelo que eu tô sabendo do comentário da administração atual, tá difícil você colocar 300 pessoas lá dentro. É. Então o pessoal não tá indo, eu não sei o que tá acontecendo. A gente tem que sentar assim, ver o que tá acontecendo, se é falta de showzinho ao vivo, o ambiente, sei lá, mudar alguma coisa. Então a gente tem que sentar e realmente mudar, porque do jeito que tá, tem um pessoal lá, tem um pessoal capacitado, o Pedrinho, que entende muito bem de festa, só que tá difícil reerguer. Não tá fácil, não. É um problema que a gente tá tendo no Brasil todo, né? Tem dificuldades aí. Eu não sei se é também fato da crise, né? Que tá no Brasil inteiro, porque esse pessoal não tem dinheiro pra tá pagando, pra tá entrando em festa, mais gasto lá dentro com bebida. Então a gente tem que sentar e rever o que tá acontecendo, pra poder, sim, fazer uma administração boa lá. Mas você, então, aceita o cargo? Então, isso aí a gente vai sentar e vamos conversar. Porque... Pelo jeito, a tua conversa, acho que você aceita de boa. É mais uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade. E é que não disse, é uma responsabilidade, vamos se dizer, uma bomba, né? Porque vai ser complicado voltar a fazer o povo voltar a frequentar. Hoje, o clube, ele funciona além de shows... Também pode ser lugar o clube para festa, para casamento, normalmente ou não? Hoje não tá, depois que voltou agora nessa administração que tá, não estão alugando, não. estão fazendo, tipo, bingo, beneficentes, essas coisas estão usando, ações, sim. Entre agora, amigos. Se eu não me engano, esse mês agora começou o pessoal da aula lá, né? Então, estão usando, sim, mas sempre doação, festa beneficente, mas aluguel, por enquanto, não está tendo, não. É uma possibilidade que você vê até para gerar lucro? É uma possibilidade, sim. Tem que se manter, né? Tem que se manter. Porque não adianta nada você abrir e não se manter, só dá gasto à prefeitura. Então tem que dar. Não vamos dizer não retorno. Lucro, mas pelo menos se manter. Dinheiro, né? Tem que se manter. Essa vai ser a sua ideia como presidente? Isso mesmo. Já assumiu, viu? Vamos tentar. Ó, Gilson, quero presidente. Já assumiu. Ô Nando, então, por favor, quero que você convide aí toda a população para participar do carnaval, o carnaval da família, que é essa proposta que vocês estão trazendo aí pro carnaval de Erceburgo. Então, eu queria chamar toda a população, inclusive o pessoal da região aqui, para estar lá com a gente, participando do Carnaval de Erceburgo, que tenho certeza que vai ser um grande carnaval. Não, como eu disse, o melhor da região, mas vai. O pessoal tem certeza que vai alegrar, vai ficar contente, vai divertir. E pedir a população, o pessoal, para divertir com moderação, sem beber, muitas bebidas, sem tipo, briga. Nem a gente está colocando segurança, tudo, mas. Boa parte vem vai da população, muito da consciência da população. Consciência do povo. Porque não adianta, a gente falou assim, tem segurança, só que se tiver uma briga grande, lá vamos dizer. Como que vai? A gente já começa pela conscientização dos próprios comerciantes ali. Se um comerciante furar o que foi combinado, começar a vender bebida realmente em garrafa, já atrapalha tudo, né? Então tem que ser todo mundo, até para que o ano que vem o carnaval seja maior ainda, né? E só cresça, né? Isso que você falou é verdade. Tipo, se a gente tem um carnaval esse ano, vamos dizer um carnaval com segurança, bacana, tal, tudo. O prefeito, é o que o prefeito quer, o prefeito quer, carnaval da família, tal, vamos fazer um carnaval bonito, pra gente estar melhorando o próximo ano, e cada ano, se Deus quiser, melhorar mais ainda. É. Então depende tudo, não só da gente também, organização, prefeito, comissão, então o que acontece? Depende da população também, então peço para colaborar com a gente. Aqui em Guaranésia, por exemplo, se incentiva muito os blocos, né? A gente tem muitos blocos lá em Erceburgo também, tem essa questão dos blocos lá? Então, a gente, eu acho que... O Sarva Eu vai estar no carnaval. O Sarva Eu tá nesse carnaval aí, sempre tem tá. Mais blocos? Agradecer eles por estar, tipo, fazendo de novo, porque eles até chegou em mim, vai ter, não vai ter? Eu falei, não, gente, vai ter sim, vamos fazer, vamos animar o carnaval. Então, eles foi um pedido até, que eu cheguei nele e pedi, eles vão estar fazendo sim. Aí tem mais um outro que é da Fiel Corintiana lá, que tem uma sede lá, então vai ter até, eu acho que se eu não me engano, no sábado, o pessoal de Monte Santo da Fiel vai estar lá também, para animar o Carnaval de Erceburgo. E também queria a boa sorte para vocês aqui no Carnaval de Guaranésia. Opa, legal. Vamos ter um grande carnaval, com certeza, em toda a região. Né? A gente espera que Guaxupé tenha um grande... Lá também tem a Fiel, né? Guaxupé também. Tem só Guaranésia que não tem a Fiel, ainda bem. E queria agradecer você pelo convite. Mandar um abração pra você aqui. O Gilson também mandou te dar um abraço aqui. Grande Gilson. Vocês são grandes amigos. Sim. Mandou dar um abraço pro prefeito Laércio, o vice Diego. Então, isso aí. Boa sorte pra todos nós, toda cidade da região, que faça um carnaval, com segurança. Né? Que seja realmente um momento pra toda a população divirta, né? É, extrapole, brinca. Com moderação, pule. Vale tudo. É isso daí. O Breve continua vestindo de mulher durante o carnaval ou não? O Breve? Faz tempo que eu não vejo o Breve. Eu não vi a fantasia dele esse ano, mas promete, ele falou que promete. Eu vou te contar aqui em off, no carnaval de Guaranésia ano passado, ele veio vestido de mulher. Brincadeira, viu, Breve? Ó, um abraço. Tocando o nome do Breve, queria agradecer ele também pela ajuda que ele vem me dando aí na documentação do carnaval, porque eu venho apanhando muito na parte da documentação. Então, sempre que eu procuro ele, tá lá pronto para me atender. O Breve, então, que agora é assessor, muito é assessor de comunicação da prefeitura. Isso, né? Mesmo. É isso daí. Um abraço aí pro Breve, bom trabalho para ele, um abraço pro Gilson, pessoal aí do restaurante Mangueira, com certeza almoçando agora e ouvindo aqui o programa Expresso. Nando, sorte, sucesso, espero receber você mais vezes aqui no programa, e quando você vier ao programa, espero que a gente não tenha o mesmo problema com a energia elétrica, viu? Obrigado. Sua energia é demais, acho que foi isso. Obrigado aí pelo convite e queria dar uma boa tarde a todos aí, pedir desculpa aí pela... Às vezes dou umas gaguejadas aqui, é a primeira vez, então... Show de bola. Vai ser a primeira de muitas, com certeza, Nando. Grande Obrigado. Abraço. Viu? Sucesso no Carnaval da Família de Erceburgo. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba.